Olá a todos, este é o segundo programa da série, segundo episódio, melhor dizendo, do programa Verbatão. No programa anterior, eu falei a respeito de adição e multiplicação. Inclusive, né, passei um tempinho, né, acima de uma hora, de gravação, explicando conceitos bem simples. Nesse programa, nesse episódio, perdão, eu vou dar seguimento e falar de potenciação, e eu espero que esse programa seja menos demorado, né? Com menos conversinhas, com menos enrolação, né? Mas o que demorou mesmo foram os exercícios, né? Mas só exercitando que aprendemos, né? Porque não adianta nada chegar aqui, explicar, falar, porque é assim, porque não sei o que, não sei o que, e não colocar exercícios. Então vamos lá, potenciação. Opa, perdão. Primeiro vamos a aberto. 3, 2, 1, 0. No universo natural, a potenciação pode ser definida por sucessivas multiplicações de fatores iguais. Ela é uma operação aplicada a dois números apenas, sendo que um deles, a base, indica o valor destes fatores, enquanto o outro número, o expoente, indica a quantidade de vezes que devemos multiplicar o número 1 pela base. Então vamos lá. Eu tenho aqui indica o valor. Tenho aqui a base e outro número, o expoente. O expoente indica a quantidade de vezes que devemos multiplicar o número 1 pela base. Embora seja raramente usado, o operador da potenciação é o símbolo chapeuzinho, né? Circunflexo. Aqui. Eita, isso aí. Esse não saiu muito aberto, né? Vamos lá. O símbolo, embora não muito usado, é o chapeuzinho, né? Sendo que o numeral escrito à esquerda é a base da potenciação e o numeral à direita é o expoente da potenciação. Mas, na prática, escrevemos o expoente um pouco acima da linha da base e usamos a expressão elevado a para designar a operação. Assim, temos que um número natural b elevado a um número natural n pode ser escrito como b assim. Peraí, vamos lá. Assim, temos que um número natural B elevado a um número natural N pode ser escrito como B ou assim, né? De forma tradicional, B elevado a N. E para obter o resultado dessa operação, a potência, Devemos multiplicar o número 1 pelo número b exatamente n vezes. Temos aqui alguns exemplos, né? Vamos lá. Só para lembrar, esse assunto é potenciação. Potenciação. Os exemplos, 8 elevado a 4 é igual a 8 elevado a 4, que é igual a 1 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, que é igual a 4.096. 8 elevado a 3 é igual a, mesma coisa, 8 elevado a 3, que é igual a 1 vezes 8 vezes 8 vezes 8, que é igual a 512. 512 aqui, ó. 8 aqui, né? 8 elevado a 4 pode ser escrito assim ou assim, é igual a 1 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, 4 vezes 1, 2, 3, 4, igual a 4.096. 8 elevado a 3, 1 vezes 8 vezes 8 vezes 8, igual a 512. 8 elevado a segunda, então vai ser a mesma coisa, que é igual a 1 vezes 8 vezes 8, que é igual a 64. 8 elevado a 1, ou a 8 elevado a 1 é 1 vezes 8, que é igual a 8. 8, peraí, agora vamos. 8 elevado a 0, igual a 8 elevado a 0, que é igual a que é igual a 1. A potenciação não possui propriedade associativa nem comutativa, o que a torna bem mais complexa que a adição e a multiplicação. Além disso, as potências de expoentes 2 e 3 costumam ser chamadas de quadrado, quadrado e cubo, respectivamente, por estarem presentes nas expressões que calculam a área e o volume dessas figuras geométricas. Né? Então, vou dar um tempinho para, né, seja assimilado. E vamos para os exercícios. Vamos para os exercícios. Né? Esse episódio vai conter não só matemática, né? Vamos, hoje eu não saio daqui enquanto não concluir os outros quadros, né? O programa durou mais de uma hora e não abordamos. Vamos lá, efetue as seguintes potenciações. Aqui, vou colocar aqui. Gênica M O Q S M O Q S 5 elevado à terceira, 5 elevado à primeira, 5 à quarta, 2 à quarta, 1 elevado a 6, 0 elevado, 0 elevado a 7, 1 elevado a zero, 1 elevado a 1, 64 elevado a 1, 4 elevado a 3, né? 5 a segunda, 5 elevado a 0, 5 a segunda, 5 elevado a 0, 4 elevado a 5, 4 elevado a 5, 4 elevado a 2, e 6 elevado a 1, 7 a 0, 7 a 0, 0 a 1, 0 a 0, 0 a 0, e vamos 8 a segunda, 2 a sexta, 8 a segunda, 2 a sexta. Esse é o exercício. Vamos lá, né? Deixa eu ver se a câmera está funcionando. Ok. Continuando, né? Vamos lá. Vamos para a resposta deste gabarito. Letra A. Se quiser resolver, você pausa o vídeo. Escreve, eu vou só ditar para não restar dúvida. 5 elevado a terceira, 5 elevado a 1, 5 elevado a 4, 2 elevado a 4, 1 elevado a 6, 0 elevado a 7, 1 elevado a 0, 1 elevado a 1, 64 elevado a 1, 4 elevado a 3, 5 elevado a 2, 5 elevado a 0, 4 elevado a 5, 4 elevado a 2, 6 elevado a 1, 7 elevado a 0, 0 elevado a 1, 0 elevado a 0, 8 elevado a 2 e 2 elevado a 6. Aqui agora não resta nenhuma dúvida. Né? Vamos à solução. Bom, letra A seria 5 elevado a terceira. 5 elevado à terceira não é 5 vezes 3, né? É 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes. Né? 5 vezes 5, eu já sei que é 25. 25 vezes 5, 5 vezes 5, 25 vai 2, 5 vezes 2, 10, com 2, 12. Resposta. 125. Agora a letra B. Letra B, eu já respondi aqui. 5 elevado a 2 igual a 5 vezes 5. 25. 25. Letra C. 5, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Por exemplo, 580 elevado a 1, 580. 900 elevado a 1, 900. Então, 5 elevado a 1, 5. Okay. Letra D. 5 elevado a 0 é 1. Outra Outra observação que a gente tem que fazer: qualquer número elevado a zero é igual a 1, né? Eu acho, né? Vamos conferir depois, né? Se estiver errado, pelo amor de Deus. 5 elevado a 1, 5, né? 5 elevado a 0, 1. Letra E. Apagar aqui. Aliás, não, peraí. Letra E, 5 elevado a 4. Ora, 5 elevado a 3, eu já sei que é 125. 5 elevado a 4 é 125 vezes 5. Por quê? 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, dá 25. 5 elevado a 3 é 25 vezes 5, dá 125. E 5 elevado a 4 é 125. Vou fazer aqui. 125 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10 com 2, 12. 5 vezes 1, 5, 1, 6. Resposta: 625. Ok? Seiscentos e vinte e cinco. Quatro. Vamos lá. F4 elevado a 5. Olha, são números pequenos. A princípio a gente pensa assim: olha, é um número pequenininho. Não, potência, potência. 4 elevado a 2, 4 é 8, pelo amor de Deus. 4 elevado a 2 não é 4 vezes 2, é 4 vezes 4, 16. Só aqui já é 2, né? Depende de 5. 5. 16 vezes 4. 4 vezes 6 eu sei que é 24, que faz 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. É, a terceira seria 64. Mas é a quinta, o que é? Quinta. 64 vezes 4. Dá 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 6, 24, com 1, 25. 256. Resta o quê? 256 vezes 4. Pronto, eu falei 256, seria 4 elevado a 4, né? Agora, para saber quanto dá 4 elevado a 5, seria 256 vezes 4. Então, vamos fazer aqui. 256 vezes 4. 4 vezes 6, eu sei que dá 24. Vai 2, né? 4 vezes 5, 20. Com 2, 22. Vai 2 de novo. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. Então, dá 1024. 1024. 1024. Ok? Vamos lá. Tudo bonitinho. Vamos lá. FG. G. 2 elevado a 4. E vamos apagar aqui, né? Facilita. 2 elevado a 4 não é 2 vezes 4, né? Isso não é repetitivo, mas as pessoas esquecem. Você não pode esquecer. Potência não é multiplicação. 2 elevado a 4. 2 elevado a 2 dá. Veja, 2 elevado a 2 dá 4. 2 elevado a 3 dá 8. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 2 elevado a 4 seria 8 vezes 2. 8 vezes 2, né? Vamos seguir a sequência aqui, que dá 16. 16. Fácil, né? 16. Letra H. 4 elevado a 2 seria o 4 vezes 4. 4 elevado a 2 é 4 vezes 4. Aqui, ó. 1 é 2. 16. Letra I. 1 elevado a 6. 1 elevado a 6, né? Aí. Eu não estou entendendo. Não é 1 vezes 6? Não vai dar 6. Não. Errado. Erradíssimo. Erradíssimo. 1 vezes 1. 1 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Então, 1 elevado a 6 não é 1 vezes 6. Ou 6 vezes 1. 1 elevado a 6 é 1 vezes 1, 6 vezes. 1 vezes 1 vai dar sempre 1. Então, a resposta é 1. Ok? J. 6 elevado a 1. 6. 6 elevado a 1. Aí, vamos apagar aqui. Né? 6 elevado a 1 vai dar 6. Né? Porque se 1 elevado a 6 é 1, 6 elevado a 1 vai dar 6, né? Agora vamos entender de onde saiu esse 6, né? Aqui, ó, explicação. Acabei de dar. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Qualquer número elevado a 0 é 1, né? Podemos esquecer, tem dois sobrando aqui. Então, 1 elevado a 6 é 1, mas 6 elevado a 1 é 6, e qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Vamos lá. K, 0 elevado a 0. Quanto é 0 vezes qualquer número? 0. Então, não tem nem o que pensar. Aqui vai ser a mesma coisa, aqui vai ser a mesma coisa. Peraí, você disse que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, mas ele 0 não é ele mesmo? Então pronto. 0 elevado a 0, 0. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vai dar sempre 0. Ou 0 vezes 50, 0. Parei aonde, meu Deus? K, JK, L. Qualquer número elevado a 0, 1. 625 elevado a 0 vai dar 1. Pode esquecer. Elevado a 1, ele mesmo. Elevado a 0, 1. Exceto 0. LM. M, 1 elevado a 0 vai dar 1. Acabei de falar. Qualquer número elevado a 0 vai dar 1. N. N, já respondi, 0. O, 1 elevado a 1, 1. O, P. P vai dar 0, né? Opa. P não vai dar 0. P vai dar 1, meus amigos. Aqui, ó. Presta atenção, né? Encontrei uma exceção aqui. Aqui, olha. P, vou jogar o gabarito aqui, P dá 1. Então, meu amigo, não tem exceção aqui. Qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Qualquer número elevado a 1, qualquer número elevado a 1, vai dar ele mesmo, né? Vai dar ele mesmo, vamos ver aqui, ele mesmo. Vamos ver os exemplos dele mesmo. Ele mesmo, né? Já era aqui. Elevado a 1, vai dar ele mesmo aqui, ó. Elevado a 0, vai dar 1. Qualquer número, eu vou escrever depois de 5. Que vai dar 64 elevado a 1. 64. R vai dar 64 também. Opa! 64. Não é 8 vezes 2, pelo amor de Deus. 64. Tudo que é mais sagrado. Né? Falando, pelo amor de Deus, muito aqui. Sim. 4 elevado a 3. 4 elevado a 2, eu sei que dá 16. 16 vezes 4, vamos ver quanto que dá. 16 vezes 4, 6 vezes 4, 24, vai 2, né? 4 vezes 1, 4, com 2, 6. Também dá 64. E T seria 2 elevado a 6. 2 elevado a 6. 2 elevado a 2, eu sei que dá 4. 2 elevado a 3, eu sei que dá 8, porque é 4 vezes 2. 2 elevado a 4, eu sei que dá 16, né? Seria o inverso, 4 elevado a 2. 2 elevado a 4 dá 16. 2 elevado a 5 seria 16. Espera aí, né? Não vamos nos complicar. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 8 vezes 2, 2 elevado a 4, 16. 16 vezes 2, olha aqui, ó, complicação, complicação. 2 elevado a 5, 32. E 2 elevado a 6, 32 vezes 2 dá quanto? Nosso 64. Né? Só prestar atenção, né? Facílimo, né? Vou deixar o quadro para a gente fixar, né? E vou continuar com a nossa aula. A aula não acabou, né? Então vamos lá. Recapitulando: 5 elevado a 3, 125, porque 5 vezes 5 vezes 5. 3 vezes, né? Eu vou comentando e apagando. 5 elevado a 4, 625, porque 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 625. 2 elevado a 4, 16, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Não, esse aqui, deixa eu... 4 elevado à terceira, 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Dois elevado à sexta, 64. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 64. 8 elevado à segunda, 64, porque é 8 vezes 8. 4 elevado à segunda, 16. 4 vezes 4, 16. 4 elevado a 5, 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Vezes 4, acho que dá 256. Vezes 4, acho que dá 512. Vezes 4, vezes 4, de novo, pela quinta vez. 512 vezes 2, 1024, né? Quem lembra dos videogames, né? Lembra esse número aqui, 512 e 24. 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4. 5 a segunda, 5 vezes 5, 25. 25. E vamos aqui às exceções, né? Não, aqui não é exceção, não. 0 elevado a 7 é o mesmo que 0. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vai dar sempre 0, né? 7 como expoente não é exceção de nada. As exceções aqui são essas, né? Então vamos lá, vamos sublinhar as exceções. Vamos sublinhar com V. Aqui, peraí, essa aqui também não é exceção. Eu sou quem me enganar, mas não é. Essa aqui é uma exceção. 1 elevado a 6 é uma exceção, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é sempre 1. Não estamos falando de multiplicação, potência. Não é exceção. Vamos lá, as exceções são. As exceções são números elevados a zero, números elevados a zero, números elevados a zero. Qualquer número elevado a zero, resposta 1. Mesmo zero, mesmo zero. 5 elevado a zero, 1. 1 elevado a zero, 1. 0 elevado a 0, 1. Então eu tenho que colocar na minha cabeça o seguinte: qualquer número elevado a 0, a resposta vai ser sempre 1. Qualquer número elevado a 0, 1. Vamos lá. Vamos apagar. Vamos ter que mentalizar isso aqui: qualquer número elevado a 0, resposta 1. Mesmo zero, zero elevado a zero, não é zero, é um. E a continuação, qualquer número elevado a um, é ele mesmo. Aí, vou apagar aqui. Vamos correndo. Qualquer número elevado a um, ele mesmo, né? Ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo. Qualquer número elevado a um, ele mesmo. Qualquer número elevado a zero. Então vamos lá, vamos apagar, vamos dar prosseguimento a esta aula, né? Porque hoje, olha, hoje eu não saio daqui enquanto não abordar os outros quadros, né? Português, química, física, o resto. Vamos lá. Continuação. Se uma expressão aritmética envolve adições, multiplicações e potenciações, essas operações devem ser efetuadas necessariamente na seguinte ordem. Preste atenção agora. Outra nota mental. Eu falei que qualquer número elevado a zero, resposta 1. Qualquer número elevado a 1, ele mesmo. Agora, a ordem que você deve resolver as operações. Se uma expressão aritmética envolve adições, adições, o que que a gente está falando? Adições, continhas de mais, multiplicações, ou x, né? Você aprendeu x, mas não esqueça do ponto. Se envolve adições, multiplicações e potenciações, vou colocar aqui potenciações, potenciações, você deve efetuar a conta, né, na seguinte ordem: primeiro as potenciações, depois as multiplicações, primeiro as potenciações, primeiro. Depois as multiplicações e, por fim, as adições. Então, aqui, ó, aqui é o primeiro a ser resolvido. Veja só como mudam os resultados das expressões aritméticas efetuadas com os números 5, 4, 3, 2, 3 e 2, quando permutamos os operadores adição, multiplicação e potenciação. Aí, potenciação, já dei aula e já esqueci, né? O símbolo assim, né? Mas aqui raramente é utilizado. Vamos lá. Veja como mudam os resultados, né? Veja como mudam os resultados quando. Veja como muda os resultados, né? Então, o que eu tenho que lembrar é o seguinte: primeiro eu resolvo potenciação, depois eu resolvo multiplicação e, por último, adição. Né? Mas aqui na casa da mãe Joana, meu amigo. Vamos lá. Como mudam os resultados? Então, eu tenho aqui 5 mais 4 vezes 3, 5. Opa. 5 mais 4 vezes 3 elevado a 2 igual a 5 mais 4 vezes 3. Vamos ver se eu entendi. Eu estou explicando, mas eu estou procurando entender também. Vamos lá. 5 mais 4 vezes 3 a segunda, igual a 5 mais 4 vezes 3 a segunda, que é igual a 5 mais 4 vezes 9, é igual a 5 mais 36 igual a 41. Essa aqui seria a ordem certa, né? 5 mais 4 vezes 3 elevado à segunda, né? 5 mais 4 vezes 9, porque 3 vezes 3, 2 vezes, igual a 9. 5 mais 36, porque 5 mais 4 vezes 9, 5 mais 36, 41. Resposta final. Agora vamos trocar essa ordem, né? Como o quadro aqui tem um espaço bem limitado, eu vou apagar, mas pause o vídeo e anote essa continha aqui. Vamos lá. Pronto. 41, eu só vou escrever aqui o resultado da primeira conta. Ordem correta. Resultado. Agora eu vou trocar a ordem. 5 vezes 4. 5 vezes 4 mais 3 elevado à segunda é igual 5 vezes 4 mais 3 elevado à segunda, que é igual a 5 vezes 4 mais 9 igual a 20 mais 9, que é igual a 29. Então, o que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui, meu amigo, foi o seguinte. 5 mais, primeira conta, né? 5 mais 4 vezes 3 elevado à segunda. Eu troquei o sinal de adição por multiplicação. E o 4 multiplicava 3 na primeira conta. Ah, na verdade eu fiz isso. Eu troquei a ordem do sinal, né? Esse sinal era aqui, esse sinal era aqui e esse sinal era aqui, certo? Como ficou a conta? Onde ficou assim? 5 vezes 4 mais 3 elevado à segunda. 5 vezes 4 aqui, né? Mais 3 elevado à segunda. A forma mais conhecida é essa aqui embaixo. Ficou 5 vezes 4 mais 9. 20 mais 9, 29. Quer dizer, eu troquei a ordem do sinal. Né? Troquei a ordem do sinal. Resultado número 2 ficou sendo 29. Vou colocar aqui. Resultado 2x. E sinal de mais, né? Ordem foi trocada. No nosso terceiro exemplo, apagar aqui, né? Vamos trocar a ordem de novo. Elevado a terceira, aqui. 5 mais 4 elevado a terceira. Vezes 2 é igual a 5 primeiro exemplo era 5 mais 4, o segundo ficou 5 vezes 4, o terceiro voltou a ser 5 mais 4. Agora, ao invés de multiplicação ou adição, eu coloquei nosso sinalzinho, né, um chapéuzinho de potenciação do lado do 3. Né? Primeira conta era multiplicação e adição. A terceira passou a ser potenciação, né? Passei a levar o 3. O 3 passou a... O 3 passou de multiplicado e somado, passou a ser elevado. Então a conta ficou 5. 5 mais 4 elevado à terceira vezes 2, forma mais conhecida, né, que é a multiplicação. Né? Ficou 5 mais 4 vezes 4, 4 a segunda, 16 vezes 4, 64, 64 vezes 2, 128, 5 mais 128, 133. Né? Então vamos lá, terceiro, 133, resultado 3. Só por ter trocado a ordem do sinal, bagunçou tudo. Vamos lá. Resultado número 4. 5 vezes 4 elevado à terceira mais 2 é igual a 5 vezes 4 à terceira mais 2 é igual a 5 vezes 64 mais 2, que dá 320 mais 2, 322. Então eu tenho aqui 5, outra ordem, né? 5 vezes 4 elevado a terceira mais 2, 5 vezes 4 elevado a terceira mais 2, 5 vezes 64 mais 2, que dá 5 vezes 64 dá 320. Mais 2 igual a 322. Você vê, eu troquei 322 mais uma modificação. Vamos para a penúltima. Resultado 4. 322. Resultado 4. Elevado a 4 mais 3 vezes 2 é igual a 5 mais 3 vezes 2, que é igual a 625 mais 3 vezes 2, que é igual a 625 mais 6, que é igual a 631. 5 elevado a 4 mais 3 vezes 2, igual a 5 elevado a 4, 625 mais 3 vezes 2, 625 mais 6, 631. 631, resultado 5. Agilizar aqui, senão ficamos o resto do dia. 5 elevado a 4 vezes 3 mais 2, que é igual a 5 elevado a 4 vezes 3 mais 2, que é igual a 625 vezes 3 mais 2. 625 vezes 3, 1.875 mais 2, 1.877. Então, recapitulando. Se uma expressão aritmética envolve adições, multiplicações e potenciações, essas operações devem ser efetuadas necessariamente na seguinte ordem. Primeiro, as potenciações. Primeiro resolvi potenciação. Depois, as multiplicações, né? Vou resolver isso aqui. Não some aqui, porque você tem que multiplicar primeiro. Olha, resolvi a potenciação, resolvi a multiplicação e agora que eu vou somar. Não é, pelo amor de Deus, não é casa da mãe Joana. E, finalmente, as adições. Veja como mudam os resultados, né? Já fizemos. Então, vamos para os exercícios. Relembrando mais uma vez que primeiro potenciação, depois multiplicação e depois adição. Então vá primeiro, olha, eu quero resolver primeiro 5 mais 10, é que dá 15. Então vou fazer primeiro 15, por exemplo, aqui, ó. Agora esse exemplo eu que estou dando. 2 elevado a 3 mais 2 elevado a 3. Não, vamos colocar mais. 2 elevado a 3 mais 5 vezes 8. Qual é a ordem que eu vou resolver aqui? A ordem que eu vou resolver aqui é essa. 2 elevado a 3, 8. 8 mais 5 vezes 8, 40. 8 mais 40. 8 mais 40, 48. Se eu fosse resolver aqui primeiro, ficaria por coincidência um resultado igual, né? Mas se eu fosse resolver aqui primeiro, porque não montei essa conta direito, né? Depois vamos ver mais exemplos, né? Mas essa conta aqui também não foi montada direito, né? Depois eu vou pegar mais exemplos, tá tudo começando, todos esses assuntos serão reabordados, não se preocupe. Exercício. Calcule o valor numérico das seguintes expressões aritméticas. Agora 4 elevado a 2 vezes 5 mais 3, né? Porque eu esqueci de multiplicar. 4, letra A. 4 elevado a 2 vezes 5 mais 3. B, 4 elevado a 2 mais 5 vezes 3. C, 4 vezes 2 elevado a 5 mais 3. Agora que a coisa vai pega 4 vezes 2 mais 5 vezes 3. 4 vezes 2 mais 5 vezes 3. 4 vezes 2 mais 5 vezes 3. Letra D. Letra E. 4 mais 2. Elevado a 5 vezes 3. Elevado a 5 vezes 3. Letra F. 4 mais 2 vezes 5 elevado à terceira. 4. Opa, peraí. 4 mais 2 vezes 5 elevado à terceira. Eu vou dar um tempinho para ele. Vou dar um tempinho para que você anote, né, esses exercícios. E vamos resolver. Pronto, vamos lá. Vamos lá, que já estamos no final da aula. A matemática realmente leva muito tempo. Então, letra A. 4 elevado a 2, não é 8, 16, 16. Aqui, ó. 16 vezes 5. 16 vezes 5. 16 vezes 2, eu sei que é 32. 16 vezes 3, 48, né? 32 mais 16, 48. 16 vezes 4 dá 48 mais 10, 58 mais 6, 64. 64, falta mais 16, 64. Aí vamos fazer aqui em cima para não. 16 vezes 5. 6 vezes 5, 30. 5 vezes 1, 5, 1, 3, 8. 80. 80 mais 3. 83. Se fosse resolver fora da ordem, ficaria assim, ó. 5 mais 3, 8. 16 vezes 8. Aí o resultado, meu amigo, nunca seria 83, porque seria, ó, 5 mais 3, 8. 16 vezes 8. Não dá 83. A resposta correta é 83. 4 elevado a 2, 16, né? Mais 15, 16 mais 15, 31, né? 4 elevado a 2, 16, mais 5 vezes 3, 15, mais 15, 16 mais 15, 31. 4, olha aqui, 4 vezes 2, não, mas não é para fazer aqui, para fazer aqui, ó, aqui, ó, vou apagar aqui só para, elevado a 5, eu sei que 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3, 8, 2 elevado a 4, 16, 2 elevado a 5, 16 vezes 2, 32. Olha aqui, ó. Aqui, puxa um vizinho aqui. 2 elevado a 5, 32. O quê? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Aqui eu sei que é 32. Qual é o próximo? Qual é a próxima multiplicação? 4 vezes 32. Olha, 4 vezes 32. 32 vezes 2, eu sei que é 64. 64 mais 64 dá 128. Por quê? Vou fazer aqui só para quem não acredita. 4 vezes 32, né? 32 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 128. Faltou o quê? Adição. 128 mais 3, 131. Alright? 131. Letra D. 4 vezes... Não, mas não é aqui que é para fazer. Ou é? Vamos lá. Espera aí, eu não tenho potência, então tenho que fazer multiplicações. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 3, 15. Peraí, tá faltando alguma coisa aqui que eu esqueci. Vamos lá. Não tá batendo o gabarito, né? Vamos lá. Letra D seria 4 vezes 2 mais 5. Perdão, porque aqui não é multiplicação, aqui é potência. Aqui é potenciação. Falha nossa, né? Falha nossa. Então vamos lá. Vamos lá, você corrige aí enquanto eu faço aqui. 5 elevado a 3. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, eu já tinha feito, né? 625. 625 aqui. E sobrou o quê? Multiplicação. 8 mais 625. Não. Continuou errado, vamos ver. 633, não. 4 vezes 2 mais 5 elevado à terceira. Olha, 5 elevado à segunda dá 25. 25 vezes 5? Dá 125. Olha aí, ó. Por isso que eu digo, nunca faça contas de cabeça. 5 elevado à segunda, 25 vezes 5. 5 vezes 5, 20. Opa! 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 2, 10 com 2. 125. Vendo? Nossa memória nos traindo. Nunca faça. Eu pelo menos não faço, né? Não posso falar pelos outros. Né? E superdotados aí, pessoas muito mais inteligentes do que eu, né? Eu sou apenas um rapaz. Né? 125 aqui é 5 elevado à terceira. 4 vezes 2, 8. 8 mais 125, 133. 133. Vamos para o resto. Tcharam. Letra E. 2 elevado a 5, já sei que dá 32. Né? 32 vezes 3. 32 vezes 3, 64. 64 mais 30, 94. 96 mais 4, 100. Resposta 100. O quê? 2 elevado a 5. De novo. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. 32 aqui. Ó. 2 elevado a 5. Vezes 3. 32. Vezes 2, 64. Vezes 2. Ou vezes 2, não. 32 vezes 3. 32 vezes 1, 32. 32 vezes 2, 64. 32 vezes 3, 96. Por quê? 32 mais 32 mais 32. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. 3 mais 3, 6, mais 3, 9. 96 mais 4. Aqui não é 4? Positivo? 100. Última letra agora. 5 elevado a 3. 5 elevado a 3. Eu já segui da 125. 125. Pera aí, rapaz. 125 vezes 2. Pera aí, aqui. Devagar. 125 vezes 2. 125 vezes 2 dá 250. 250. Eu vou adicionar nosso 4. 254. Tá vendo ali que a única vez que eu me confundi foi quando eu fiz de cabeça. Não confie na sua memória, não confie nunca. Olha lá perto da câmera. Não faça contas de cabeça nunca, nunca faça. Não faça. Então vamos lá, continuando. Qualquer alteração na ordem da execução das operações de uma sentença aritmética que envolva duas ou mais operações distintas deve ser indicada com o uso do parêntese, do colchete ou de ambos. Peraí, vamos apagar aqui, né? Você pausa o vídeo e anota os resultados. Qualquer alteração na ordem da execução das operações de uma sentença aritmética que envolva duas ou mais operações distintas deve ser indicada com o uso do parêntese, do colchete ou de ambos. A única exceção a essa regra acontece no expoente da potenciação, que, quando escrita na forma tradicional, dispensa o uso dos parênteses. Por exemplo, 2 elevado a 3 mais 4, 2 elevado a 3 mais 4, igual a 2 elevado a 7, que é igual a 128. É como se o expoente tivesse um parêntese implícito, ou seja, tudo que se escreve acima de uma base, base isso aqui, faz parte do expoente da potenciação e deve ser calculado antes da potência em si. Então vamos lá. 3 elevado a 1 mais 4 é igual a 3 elevado a 1 mais 4, que é igual a 3 elevado a 5, que é igual a 243. Aqui, ó. Veja como mudam os resultados das expressões aritméticas efetuadas com acréscimo desses símbolos, mesmo quando os números operados são iguais. Então, eu tenho aqui 2 mais 2 vezes 2, 2 mais 2 vezes 2 elevado a 2 igual a 2 mais 2 vezes 2 a segunda Então, primeira forma, eu coloquei esses símbolos com os números iguais. Então, você vê como já alterou. Alterou aqui, alterou aqui. Então, aqui, ó, dá 2, mais 2, 4, mais 4. 8. Aqui não, aqui dá 2 mais 2 vezes 4. 4 vezes 2 mais 8, olha, 10. Aqui, ó. 2 mais 2 vezes 2 elevado à segunda. Vai dar 4. Aqui eu já sei que dá 4. 2 mais 2 vezes 4, 2 mais 8, 10. 2 mais 2 vezes 2 elevado à segunda. Aqui eu já sei que dá 4. Ok, aqui dá 4 também. E 4 vezes. Não, 4. 4 mais 4. Que aqui já é 4. 8. Também não. Só por ter colocado os parênteses, já alterou tudo. Mais exemplos. Vamos lá, mais exemplos. E como os símbolos alteram, né? 2 mais 2 vezes 2. Elevado à segunda. Meu Deus, ficou muito ruim isso. Agora melhorou. Igual a 1 e vamos para exemplo 2. 2 mais 2 vezes 2 elevado à segunda agora. primeiro exemplo eu tenho aqui que é elevado a 2, né? Então, 2 mais 2 vezes 2 elevado a 2. Aqui, eu sei que já dá 4. 4 elevado a 2, 16. 2 menos 16, 18. 2 mais 2 vezes 2 elevado a 2. Vamos ver quanto é que dá. Aqui eu queria, eu coloquei tudo em parênteses e levei a segunda. 2 mais 4 elevado a 2. 2 mais 4 elevado a 2, 6 elevado a 2, 36. Então, vemos aqui o quanto mudou só, né, pela posição dos parênteses. Vamos agora para o último exemplo e os exercícios finais de potenciação. Último exemplo de mudança seria, né, colchete, 2 mais 2, vezes 2, elevado a 2. Então vamos aí os colchetes, né? 2 mais 2, entre parênteses, entre colchetes, vezes 2 elevado a 2. Aqui eu já sei que é 4, eliminando parênteses, fica 4 vezes 2, 8 elevado a 2, 64. Ok, vamos aos exercícios. Exercícios de potenciação, né? Nessa aula eu aprendi, quer dizer, aprendi não, né? Relembrei que qualquer número elevado a 0 igual a 1. Qualquer número elevado a 1 igual a ele mesmo. E a ordem de resolver as operações começa com potenciação, depois multiplicação e, por fim, adição. Agora, esse exercício, vamos lá, calcule o valor numérico das seguintes expressões aritméticas. Letra A, 4 mais 3 vezes 5 elevado a 2. B, 4 mais 3, opa, agora é parênteses. 4 mais 3 vezes 5 elevado a 2, C. 4 mais 3 vezes 5 elevado a 2. Letra D. 4 vezes 3 fazer só até a letra G e resolvendo, né? 4 vezes 4 vezes 3 mais 5 elevado a 2. Vamos responder até a letra G. Né? Letra G do sexto. Então, letra A. Eu sei que 5 elevado a 2 é 25, certo? 3 vezes 25 dá 25 mais 25, 50. Mais 25, 75. Mais 4, 79. Letra B. Letra B, olha, 25 aqui. E vamos lá, 25 vezes o quê? 7. Por quê? Vou resolver aqui primeiro, vou resolver os parênteses e passar para cá, ó. Aqui dá 7, aqui dá 25. 25 vezes 7, vamos ver quanto é que tá. 25 vezes 7. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 2, 14. Com 3, 175. Agora, letra C. Letra C. Vamos lá. Vamos ver aqui. Olha, aqui eu sei que dá 15. Quanto seria 15 elevado a 2? 15 elevado a 2, vamos lá. 15 vezes 15, 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, 2, 7. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 1, 1. Baixo 5. 7 mais 5, 12. Vai 1. 1 mais 1, 2. Aqui dá 225, 225 mais 4, 229. Fácil? Fácil demais, simples demais, como tudo na matemática. Olha aqui, ó. 3 vezes 5, 15 elevado a 2. 15 vezes 15, não é 15 vezes 2. Não é 15 vezes 2. Tenho que lembrar, olha. Não é 15 vezes 2. É 15 vezes 15. 15 multiplica 15 duas vezes. 15 vezes 15, 225. Mais 4, 229. Letra D. Letra D. Aqui eu sei que dá 15. 19 é a segunda. 19 é a segunda. Vamos ver se é isso mesmo. 19 vezes 19. 9 vezes 9 eu sei que dá 81. Vai 8. Vai 8. 9 vezes 9 é 81. Por quê? Porque 9 vezes 10, 90, menos 9, 81. 9 vezes 10, 9. E coloco o zerinho do 10, né? Zero, zero à direita. 9 vezes 9, 81. Vai 8. 9 vezes 1, 9 mais 8, 17. 9 vezes 1, 9. Nessa casa aqui, ó. Nessa casa aqui, ó. Embaixo do 7. Não coloque embaixo do 1. Não coloque embaixo do 1. 9 vezes 1, 9. 1 vezes 1, 1. Somando tudo. 1 vai descer. 7 mais 9 dá 16. Vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Então, peraí. 361. Resposta final. 361. Por que 361? Ora, 3 vezes 5, 15. Mais 4. 19. elevado a 2, 361. Dá para fazer o que está entre parênteses primeiro e fazer também a potenciação. Então, pronto, 361. Letra E. A letra E é um pouquinho mais complicada, mas vamos lá. Olha aqui, dá 135. Vamos ver quanto é que dá 35. Aqui seria 7, 25, 35. 35 elevado a 2. Vamos lá, vamos ver quanto é que dá. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 3, 15, com 2, 17. 5 vezes 3, 15, vai 1. 3 vezes 3, 9, com 1. 10. 5, 7 mais 5, 12. Mais 1, 2. 1.225. Resposta final: 1.225. Por que 1.225? 7 vezes 5, 35. 35 elevado a 2. 35 vezes 35, 1.225. Para F é facinho, né? 25, primeira potenciação. Primeira potenciação. 25 mais 12, 37. O que é mais 12? Primeira potenciação, 25. Depois a multiplicação. 12 mais 25, 37. G. G é o seguinte, G, aqui eu sei que dá 8, 3 mais 5, 8, 8 vezes 4, 32, 32 elevado a 2, 32 vezes 32, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9, 4, 6 mais 6, 12, vai, peraí, não, tá errado, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Ok. Vamos sair esse 1 aqui. Foi maluco. Ah, não. 6 mais 6, 12. Vai 1. 1 mais 9, 10. 1024. 1024. Não, não, não. Tá errado. Está errado. Ah, rapaz, agora eu entendi. Tudo errado aqui. Tudo errado. Seria 8. Ah, agora entendi. Eu vou ler um gabarito aqui. Entendi. Primeiro, o que está entre parênteses, 8, 8 elevado a 2, 8 vezes 8, 64, vezes 4, 64 vezes 4, 4 vezes 4, 16 vai 1, 4 vezes 6, 24, com 1, 25, 256. Ok, olhei o gabarito, consertei, mas qual era o erro aqui? O erro aqui é o seguinte, tudo bem, primeiro eu faço o que está no parênteses, mas eu fiz a multiplicação antes da potenciação. Não pode fazer, 4 vezes 8. 32, aí eu faço a potenciação. 32 vezes 32, não. 8 a segunda. 64 vezes 4. Potenciação sempre na frente da multiplicação. Resultado 256. Vamos lá, vou deixar o quadro e vou apagar para mais exercícios. Exercícios finais. Vamos lá. Ok. Vamos lá, letra H seria 4 vezes 3 mais 5. Letra H. Elevado à segunda, letra I, J, K, L, M. Letra I, 4 vezes 3 mais 5. Opa, errado aqui. Ok, né? Eu parei na letra H. Letra H, 280, vamos lá. Letra H é o seguinte, 4 vezes 3, 12 mais 5, 17, vamos ver quanto é que dá 17 a segunda, 17 vezes 17, 7 vezes 7 eu sei que é 49, vezes 1, 7 com 4, 11, 7 vezes 1, 7 vezes 1, opa, 2, nada de 1, 289. Correto aqui, ó. 4 vezes 3, 12, mais 5, 17. 17 é a segunda, 289. 289. Letra I. Letra I. 5 a segunda, 25. 25 mais 3, 28. 28 vezes 4. Aqui, ó. Aqui eu já sei que dá 25. Mais 3, 28. 28 vezes 4. Vamos ver quanto é que dá. 28 vezes 4. Vezes 4, 32, vai 3. 4 vezes 2, 8, com 3, 11. 112. Assim, né? 112. Aqui, ó. 25 mais 3, 28, vezes 4, 22. Vou pegar aqui, porque esse aqui é mais elaborado. J. Epa, J dá um resultado bem maior. J. Vamos ver quanto é que dá aqui. 8 vezes 4, 32. 32 é a segunda. Vamos ver se é isso ou melhor. 32 vezes 32, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 9. Isso mesmo. Aqui, ó. 4 vezes 8, 32. Elevado a 2, 1024. 1024, 32, elevado a 2. 8 vezes 4, 32. Elevado a 2, 1024. Letra K. Letra K, 8. 8 vezes 5, 40, mais 4, 44. Nenhum mistério aqui, né? Potência primeiro. 8 vezes 5, 40, mais 4, 44. Letra L. Aqui, eu sei que é 3 mais 4, 7. 2 a 7. Mas quanto é 2 a 7? 2 a 5, eu sei que é 32. 2 a 6, 64. 64 vezes 2, 128. 128 é 2 a 7. 128 vezes 5. 128 vezes 5. 8 vezes 5, 40, vai 4. 5 vezes 2, 10, com 4. 14. 5 vezes 1, 5, 1, 6. 640. Ok. 2 a 7. Dá, eu falei que dá 128 vezes 5. 640. Potência primeiro. Eu somei aqui os expoentes. 2 elevado a 7 vezes 5, 640. Aqui vamos ver. 10 elevado a 3, já sei que dá 1.000 mais 4. 1.004. Oh, facinho. Facinho. Aqui, ó, 10 elevado a 3, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1.000. Quantos zeros? 3. 3 zeros, 1.000 mais 4, 1.004. Letra N. Aqui já sei que é 7. 10 elevado a 7, 10 milhões. Vamos contar os zeros. 5 vezes 2, 10. 10 elevado a 7. 1, seguindo 7 zeros. 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros, 6 zeros, 7 zeros. 10 milhões. Ó. 8 mais 4, 12 vezes 5, 60. Dois vezes 2, 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 2 a terceira. 8 mais 4, 12 vezes 5, 60. E por hoje é só. Próxima aula de matemática. Eu não sei o que vai cair. Eu não sei o que vai cair, não. Eu não sei o que eu vou colocar. Né? Mas potenciação é isso. Se restou alguma dúvida, reveja a aula, memorize os conceitos, porque né? não tem dificuldade aqui. Você vê que o único momento que eu tive dificuldade foi quando eu fiz de cabeça e não prestei atenção na hierarquia, né? Potência primeiro, multiplicação em segundo, né? E o que estiver entre símbolos eu resolvo primeiro para depois respeitar a hierarquia. Agora português, né? Português. Três, dois, um, zero. português ao alcance de todos. Gramática e redação comercial sem mistérios. Apresentação. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor sua renda do que o ouro mais fino. Provérbios 3, 13. Esta obra é o resultado de experiências e vivências adquiridas em vários cursos ministrados por nós, cujos objetivos eram rever conceitos gramaticais e aplicá-los no dia a dia, modernizar de modo prático e eficiente diferentes tipos textuais, capacitando dessa maneira os profissionais a desempenharem com segurança e agilidade tarefas que envolvessem a comunicação escrita. Com o objetivo de alcançar um público heterogêneo, porém, com os mesmos anseios, solucionar dúvidas frequentes no uso efetivo da língua, informamos que não temos a lâmpada mágica e que não poderemos resolver seus problemas linguísticos num piscar de olhos. Isso é ilusão. Entretanto, se você assumir uma postura crítica diante das diversas modalidades textuais que se apresentam no cotidiano, dominar alguns recursos linguísticos e refletir sobre a realidade, com certeza você produzirá textos mais eficientes. A fim de orientá-lo nessa sua jornada, elaboramos, reformulamos e organizamos este manual, para que você tenha um instrumento facilitador do desenvolvimento dessa habilidade tão indispensável, escrever. Qualidades da comunicação escrita e técnicas para sua obtenção. São qualidades que você deve cultivar ao redigir: a concisão, a clareza, a coerência, a coesão, a correção e a elegância. Primeiro item, né? Concisão. Concisão. Concisão. O que é concisão? Ser conciso é ser exato, não abusar das palavras. Deve-se ir direto ao assunto. Um texto é considerado conciso quando elimina tudo aquilo que é desnecessário. Para que serve? Serve para o leitor chegar à informação o mais rápido possível, ou seja, para atingir o objetivo da sua redação, informar, solicitar, relatar, etc. Como obter concisão? Vá direto ao assunto. Mantenha-se dentro do assunto, tema, matéria. Redatores distraídos costumam desviar-se para assuntos secundários no decorrer do texto, fugindo daquilo que interessa. Evite palavras ou frases desnecessárias. Veja alguns exemplos. Palavras desnecessárias. Expressões desnecessárias, né? Temos aqui. É evidente que, em geral, quando é evidente, não precisamos dizer. E quando não é, é mentira dizer. Beleza, esse negócio já é evidente, você está dizendo que é evidente por quê? Só para encher linguiça? Outro exemplo. A finalidade desta é. Por que não apresentar direto? Sim, esse aqui é bom. É desnecessário dizer que. Bem, se é desnecessário, não diga. Em nome da concisão, é claro, não se devem sacrificar as ideias importantes nem eliminar as considerações pertinentes. O ideal está no perfeito equilíbrio entre os dados que se pediram e aqueles que se oferecem. Compare os textos a seguir. Mantenho aí. Um texto prolixo. Agradeço imensamente sua carta e seu interesse em publicar conosco seus maravilhosos e bem redigidos trabalhos. Nossa diretriz editorial, contudo, está sendo gerida pelas atuais e catastróficas dificuldades por que atravessa o país, não podendo, por isso, a empresa investir em novos e atraentes títulos no presente momento. Fossem outras as condições do momento, certamente teríamos a maior satisfação em publicar sua insigne obra. Com nossos melhores agradecimentos pela oferta, manifestamos ao ensejo as expressões de nossa elevada consideração e apreço. Sem mais para o momento. Atenciosamente, Fulano de Tal. Agora vamos ao texto conciso. Agradeço sua carta e seu interesse em publicar conosco sua obra. Lamentamos informar-lhe que a empresa não está investindo em novas publicações no momento, embora reconheçamos tratar-se de obra com apuro científico. Manifestamos nossa consideração pela oferta. Atenciosamente, Fulano de Tal. Bom, esse aí foi um exemplo de texto prolixo e texto conciso. Vamos ao próximo. Clareza. O que é clareza? Ser claro é tornar o seu pensamento comum aos leitores. Aos leitores, né? Para que serve? Serve para ser compreendido rapidamente e para não confundir o leitor. Como obter? Use palavras conhecidas de todos. Com simplicidade, é possível escrever de maneira original e criativa, produzir frases elegantes e variadas. Escolha bem as palavras. Evite termos estrangeiros, termos técnicos, termos difíceis, enfim, palavras ambíguas ou com sentido vago. Tome cuidado com os adjetivos e advérbios, pois eles refletem seu julgamento a respeito da qualidade ou natureza das coisas, objetos e processos. Também ficaremos em dúvida quanto à interpretação do leitor. Exemplos. Um exemplo aqui. As máquinas serão instaladas rapidamente. O que é rápido para mim pode não ser para você. Seja preciso. A precisão exige que você entenda tudo o que vai transmitir ao leitor. Evite períodos muito longos. Vá direto ao assunto. Adote como norma a ordem direta: sujeito, verbo, complemento, adjunto. Qual é a ordem direta? Ordem direta seria sujeito, verbo, complemento, adjunto. pois conduz mais facilmente o leitor à essência do assunto. Pontue adequadamente isso aqui, olha isso aqui, não pode esquecer. Não existem técnicas que nos tornem claros se estamos perdidos em nosso próprio pensamento. Não devemos pensar que os leitores devem descobrir o que queremos dizer. Clareza é, antes de mais nada, uma questão de atitude. Devemos raciocinar, pensar como leitor. Se for vendedor, pense como vendedor. Se for adolescente, pense como adolescente. E assim por diante. Lembre-se que é para o leitor que devemos ser claros. Agora vamos para coerência. Falamos de clareza, vamos agora coerência. Coerência. O que é coerência? É ter lógica, ligação, nexo entre palavras e ideias. Para que serve? Serve para evitar contradições. Exemplo de um parágrafo incoerente. Exemplo de um parágrafo incoerente. Não há. Exemplo de um parágrafo incoerente. Não há nenhuma suspeita sobre o comportamento dessa gerência, mas a empresa solicitou que se realize uma auditoria completa. Para quê? Se não há nenhuma suspeita, por que que se realizou? Por que se solicitou que se realizasse uma auditoria completa? Quer dizer, incoerência aí. Como obter? Planeje. Não se esqueça do objetivo da redação. Verifique se as informações relevantes encontram-se presentes. A ausência de alguma informação dá a impressão de descuido ou de má fé, na pior das hipóteses. Não misture fatos e opiniões. Fato fato Não misture fatos e opiniões. Fato é o que realmente aconteceu. Opinião é a interpretação dos fatos. Justifique as conclusões. Elas precisam ter uma origem, uma razão. Precisa ficar bem claro para o leitor que a sua conclusão tem um fundamento lógico. Não misture assuntos. Cada assunto tem um parágrafo. Então vamos aí a frase desse rapaz aqui. Vou colocar o nome dele aqui. Em qualquer meio de comunicação existem três interpretações. A. O que o autor ou orador quis dizer, o que ele realmente disse, o que a pessoa que recebe a mensagem acha que foi dito. Deveríamos todos procurar assegurar para que A e C sejam idênticos. Quer dizer, o que o autor quis dizer, o que a pessoa acha que foi dito, a pessoa que recebe a mensagem acha que foi dito. Deveríamos todos procurar assegurar que o que o autor ou o orador quis dizer seja idêntico ao que a pessoa que recebe a mensagem acha que foi dito. Frase desse rapaz aqui, I.R.T. Chappell e W.L. Reed. Coesão. Coesão. O que é coesão? O que é coesão? É a relação que as partes da mensagem devem guardar entre si. Para que serve? Serve para o leitor entender melhor a mensagem e sentir-se levado pela mão. Através dos diversos parágrafos até o final do texto. Como obter? A conexão entre os diversos parágrafos fica mais nítida através de palavras e expressões de transição. Elaboramos um quadro auxiliar com algumas dessas expressões. Veja-o a seguir. Quadro auxiliar de palavras e expressões de transição. Para enumerar. Ainda, além do mais, antes de tudo, em primeiro lugar, inicialmente, por outro lado, principalmente, sobretudo, para indicar tempo. A seguir, afinal, agora, amanhã, ao mesmo tempo, atualmente, breve, com frequência, constantemente, costumeiramente, desde que, em seguida, enquanto, hoje, imediatamente, ocasionalmente, simultaneamente, sucessivamente. Para indicar consequência, fim, conclusão. Com isso, consequentemente, de modo que, em consequência disso, por conseguinte, por isso, com o propósito de maneira a, para que, portanto, por isso, como resultado, em resumo, enfim. E vamos agora para mais um quadro. Para explicar, exemplificar e corrigir. Aliás, isto é, ou melhor, por exemplo, quer dizer, para indicar condição, caso, contanto que, desde que, mediante, se, sem que, uma vez que, para indicar causa, como, devido a, em consequência, em virtude de, em vista de, por falta de, por isso, por motivo de, por razões de, porque, razão porque, uma vez que, visto que. Vamos agora para mais um quadro. Para indicar lugar. Adiante, ali, ao lado, aonde, aqui, dentro, em frente a, lá, longe de, onde, perto de, para indicar oposição e concessão, ou concessão, né? Ainda que, ao contrário, apesar de, contra, contudo, embora, entretanto, não obstante, pelo contrário, porém. Esse foi o quadro auxiliar de palavras e expressões de transição. Temos aí para enumerar, para indicar tempo, para indicar consequência, fim, conclusão, para explicar, exemplificar, corrigir, para indicar condição, para indicar lugar, para indicar causa e para indicar oposição, concessão. Vamos agora à correção. O que é correção? É obedecer à gramática, ou seja, eliminar erros, inadequações de concordância, acentuação, crase, etc. Para que serve? Serve para a comunicação escrita ocorrer de forma clara, concisa, coerente, elegante, etc. Como obter? Consulte sempre um bom livro de gramática, dicionários, livros de redação e estilo, livros como Tira Dúvidas, etc. Peça para outra pessoa ler o texto. Correção, né? Próximo é elegância. Ou cortesia. O que é? É tornar a leitura do texto agradável ao leitor. Para que serve? Serve para motivar, provocar a simpatia dos leitores, estimulando-os a produzirem respostas. Como obter? Varie o vocabulário. Evite amabilidades ilógicas, frias e convencionais lançadas no papel. Seja claro, conciso, coerente. Corrija, confira. Nomes, cargos, números, datas, horários, regências, acentuações, etc. Evite palavras de sentido negativo, tais como negligência, esquecimento, erro, culpa, etc. Vamos a mais uma frase, né? Para fechar, português. Grace Stuart Nutley, adaptação. A cortesia e as boas maneiras sempre pagam bons dividendos, abrandando a oposição e o antagonismo. Até a pessoa mais obstinada e de mais difícil trato amansa um pouco sob o impacto constante de uma sincera cortesia. Grace Stuart Nutley, adaptação. Essa foi a aula de português. Primeira aula, eu falei sobre o quê? Vamos recapitular. Eu falei sobre português ao alcance de todos. Gramática e redação comercial, sem mistérios. Eu falei sobre qualidades da comunicação escrita e técnicas para sua obtenção. Reveja. Concisão. concisão, concisão, concisão, concisão não, concisão. Reveja, concisão, clareza, coerência, coesão, correção e elegância ou cortesia. Agora vamos para filosofia. Vamos começar a aula de hoje com um slide, né? Roda slide. Em uma história em quadrinhos contemporânea, o mito de Teseu, o herói consegue matar o Minotauro com a ajuda de Ariadne. Pode-se definir o mito, ou seja, o pensamento, antes do nascimento da filosofia, como a tentativa de revelar a verdade sob a forma de um relato. Vamos agora para introdução, né? Os milésios, Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Nas primeiras páginas de Metafísica, vou colocar aqui, um livro, né? De Aristóteles. Metafísica. Metafísica. Nas primeiras páginas de Metafísica, resumindo as doutrinas dos pensadores gregos que o precederam, Aristóteles. Vou colocar aqui de novo. Aristóteles, Aristóteles. Nas primeiras páginas de Metafísica, resumindo as doutrinas dos pensadores gregos que o precederam, Aristóteles afirma que Tales e os seus discípulos de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes foram os primeiros filósofos, porque enfrentaram racionalmente e, portanto, sem recorrer a uma explicação mítica, o problema do princípio primordial, que em grego se escreve archê, do qual tudo deriva. Coloca aqui no quadro, archê, em grego, né? Archê. É evidente que tal progresso da espiritualidade humana não pode ter ocorrido de uma única vez. Por isso, a afirmativa de Aristóteles deve ser entendida como uma precisa definição da filosofia, porque localiza a essência do novo estilo de pensamento não na originalidade dos problemas, mas nos processos utilizados para chegar a uma resposta. A filosofia, em resumo, tem início quando o pensamento se torna racional, seja no sentido de procurar acompanhar processos lógicos, seja no sentido de encontrar na realidade provas que sustentem as afirmações produzidas. E por mais que hoje nos pareçam pobres, as respostas de Tales e dos Milésios, pela sistemática recusa ao provável e ao fantástico, já são totalmente irracionais. A história da escola filosófica de Mileto, hoje uma cidade da Turquia, está ligada aos acontecimentos políticos na Ásia Menor, entre os séculos 6 e 4 antes de Cristo. Depois de beneficiar-se de sua localização favorável ao comércio e de experimentar um grande desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, Mileto foi ocupada pelos persas e várias vezes destruída, o que determinou o fim da sua escola filosófica. Escola filosófica. Apesar do grande volume de relatos, não sabemos muita coisa a respeito de Tales. Tales viveu cerca de 624 a 545 a.C. A sua figura, efetivamente, está condicionada ao fato de ele ser o primeiro de uma série de filósofos e de sua imagem corresponder ao estereótipo que se faz desse tipo de pensador. Tales é o observador da natureza, o inventor genial, o político empenhado na luta contra os persas, além de geômetra, astrônomo e um observador do céu, tão atento a ponto de distrair-se e cair num buraco de rua. Dessa forma, é fixada a imagem do filósofo que, de tão absorto em profundas reflexões, não tem mais condições de enfrentar a vida cotidiana. Aparentemente, Tales nada escreveu, mas resta um fragmento dos pensamentos de Anaximandro, de cerca de 610 a 547 a.C., e de Anaxímenes, cerca de 596 a 525 a.C., cuja contribuição se limita a oferecer uma resposta diferente ao problema apresentado por Tales. Vamos a mais um slide. Esse aí é Tales. Voltando aqui, começando por Tales. O princípio é a água, Tales. O problema: qual é a origem do mundo? Existe um princípio primordial, axé, do qual tudo deriva? A tese. Segundo Tales, o princípio primordial deve ser identificado na água. A resposta pode parecer insatisfatória, mas a sua importância reside no fato de que, pela primeira vez na história do pensamento, busca-se uma solução racional, não mais mítico-fantástica. Isso pode ser confirmado pelos motivos expostos por Tales. As sementes, como todo alimento, são úmidas. Conhecemos o pensamento de Tales somente por meio de testemunhos deixados por outros filósofos. Entre esses, destaca-se Aristóteles, que dedicou as primeiras páginas de Metafísica a um breve resumo sobre os pensadores que o precederam. As primeiras filosofias eram naturalísticas, ou seja, buscavam a explicação exclusivamente natural para os fenômenos naturais. A maior parte daqueles que filosofaram pela primeira vez pensava que o princípio de todas as coisas era somente de ordem material. De fato, eles afirmam que aquilo de que todos os seres são constituídos, do qual se originam e no qual se extinguem, é elemento em princípio dos seres, pelo fato de constituir uma realidade que permanece idêntica, mesmo na transmutação das suas afeições. Por esse motivo, acreditam que nada é gerado e nada é destruído, posto que uma tal realidade se conserva sempre. O axé é o princípio, aquilo que permanece na transformação. Não costumamos falar que Sócrates é gerado, em sentido absoluto, ao se tornar belo ou músico. Muito menos dizemos que ele morre ao perder essas características. Pelo simples fato de o substrato, neste caso o próprio Sócrates, continuar existindo, também devemos dizer que não se corrompe, em sentido absoluto, nenhuma das outras coisas. Efetivamente, deve haver alguma realidade natural, só uma ou mais do que uma, da qual derivam todas as outras coisas, enquanto aquela continua a existir, imutável. As argumentações de Tales baseiam-se na observação e no raciocínio. Entretanto, esses filósofos não estão de acordo quanto ao número e à espécie de tal princípio. Tales diz que esse princípio é a água, por isso afirma que a Terra flutua sobre a água. Extraindo, sem dúvida, essa convicção da constatação de que o alimento de todas as coisas é úmido, e de que até mesmo quente é gerado do úmido e vive no úmido. Ora, aquilo do qual todas as coisas são geradas é justamente o princípio de tudo, e a água é o princípio da natureza das coisas úmidas. Tudo é água. Vamos para mais um slide. Temos aí Anaximandro. Anaximandro, mais um filósofo. O princípio é o infinito, Anaximandro. O problema: qual é a origem do mundo? Existe um princípio primordial do qual derivam todas as coisas? A tese. Com notável avanço intelectual em relação a Tales, Anaximandro identifica o axé não mais em um elemento natural, mas no apeiron. Primeira palavra foi axé. Significa apeiron, termo grego que indica o ilimitado, o infinito, uma realidade primigênia e diferenciada, sem limites e sem fronteiras. Provavelmente, o raciocínio que o levou a essa conclusão é o seguinte: cada parte do universo é resultado de uma oposição entre forças antagônicas, a terra, a água, o ar, o fogo. Ou seja, todos os elementos naturais são efeitos em uma situação de momentâneo equilíbrio, de pares opostos. O quente opõe-se ao frio, o seco opõe-se ao úmido, mas também o cosmo, em seu conjunto, deve ser produto de um antagonismo fundamental. E como o universo se mostra definido, limitado, determinado em cada um dos seus componentes, deve-se pensar que ele se tenha originado e seja sustentado por um princípio diametralmente contrário, o apeiron. Anaximandro, filho de Praxíades, sucessor e discípulo de Tales, utiliza pela primeira vez o termo princípio e afirma que o infinito é o princípio e o elemento dos seres. Diz ainda que o princípio não é a água, nem qualquer outro dos chamados elementos, mas uma outra natureza infinita, da qual provém todos os céus e os mundos que nele existem, citado por Simplício. Monismo. As doutrinas dos milésios constituem um primeiro e rudimentar exemplo de monismo, termo atribuído a todas as filosofias que imaginam que a realidade multiforme deriva de um único princípio, Em metafísica, o monismo contrapõe-se ao dualismo, defendido de maneira diferente por Platão e por Descartes, e ao pluralismo de Aristóteles. E agora vamos falar de Asha. Tudo indica que Anaximandro foi o primeiro a usar o termo Asha, que em grego indica o princípio, o fundamento, aquilo do qual tudo se originou e que mantém o mundo vivo. Os milésios identificaram o Asha em um elemento natural, a água, o ar, o Aperon. Mas filósofos da geração seguinte foram mais longe. Heráclito identificou o axé no devir. Devir. E Pitágoras no número. O termo foi utilizado por Platão e Aristóteles para referir-se genericamente à matéria da qual as coisas são feitas, seja a força que dá vida à natureza, seja finalmente a lei que a governa. Vamos agora ver mais um slide. Anaxímenes. O princípio é o ar, Anaxímenes. O problema: qual é a origem do mundo? Existe um princípio primordial, originário? A tese: talvez marcando um certo retrocesso em relação à solução apresentada por Anaximandro, Anaxímenes voltou a identificar o axé ao elemento natural, o ar. É provável que ele tenha dado ao termo a mesma conotação que os gregos dariam, logo em seguida, à expressão pneuma, ou seja, pneuma, ou seja, o vento quente e rarefeito de natureza mais espiritual do que material, que está presente em cada ser vivo e se exala do corpo com o último suspiro. Mais do que uma substância natural, o ar de Anaxímenes é o princípio da vida. Anaxímenes, filho de Eurístrato, foi amigo de Anaximandro. Ele também diz que una infinita e determinada é a substância que serve de substrato e chama essa substância de ar. O ar como princípio infinito. O ar diferencia-se nas substâncias por rarefação e condensação. Atenuando-se, torna-se fogo, condensando-se, vento. Ao crescer, a condensação transforma-se em água, e depois em terra, pedras e o resto. Ele também supõe ser eterno o movimento pelo qual se faz a transformação. Todos os elementos derivam do ar, ou transformação. Também o ar, como infinito, não tem limites. Diversos são o infinito e o finito quanto ao número, que é próprio daqueles que admitem a multiplicidade de princípios. Diversos são o infinito e o finito quanto à grandeza, como afirmam Anaximandro e Anaxímenes, que admitem sim um único elemento, mais infinito quanto à grandeza, citado por Simplício. Agora vamos para um termo aqui, que já foi abordado. Seria o Aperon. O que significa Aperon? Apeiron. A tradução literal deste termo é sem limite. Anaximandro utiliza-o para indicar a mistura que originou todas as coisas, indefinida, indistinta e caótica, a partir da qual, por meio de sucessivas divisões, causadas pela alternância de quente e frio, foi gerado o mundo tal como conhecemos. Os gregos não elaboraram a ideia de infinito semelhante à dos pensadores modernos e associaram essa ideia às noções de indeterminação, falta, negatividade. Vamos agora para mais um slide. Heráclito. Cerca de 540 a 480 a.C. Heráclito. Membro de uma família aristocrática, talvez descendente de antigos reis, Heráclito sempre mostrou grande desprezo pelas massas e pelos princípios democráticos, mesmo morando em uma cidade, Éfeso, colônia ateniense, localizada na costa da Lídia. Lídia. Lídia. Dominada pelo Partido Popular. Distante da atividade política, ele se manteve em altivo isolamento em oposição ao resto da sociedade. Essa postura transparece nos seus escritos, especialmente quando contrapõe os melhores homens à maioria, como sugere uma das suas máximas célebres: um só homem vale 10 mil se for o melhor. O seu comportamento às vezes contraditório talvez explique algumas extravagâncias, a começar pela estranha forma com a qual, aos 60 anos, conforme a tradição, decidiu matar-se, devorado por cães, na praça pública de Éfeso, depois de se ter coberto de esterco. Mas, com certeza, sua personalidade justifica o estilo intencionalmente obscuro dos seus escritos, tanto que recebeu o epíteto de obscuro. Escrever para Heráclito significava gravar frases curtíssimas, aforismos tão profundos quanto ambíguos, sobre finas lâminas de ouro que depois ele mesmo depositava no cofre do templo citadino, ordenando aos sacerdotes que só tornassem público o seu conteúdo após a sua morte. Portanto, em um certo sentido, quis ser um filósofo póstumo, recusando-se a falar aos pobres compatriotas, que, sem meio termo, definia adormecidos, para dirigir-se à humanidade do futuro. Provavelmente, foi ao refletir sobre a própria existência que ele elaborou sua doutrina mais conhecida, que pode ser resumida na fórmula Pantarei. Pantarei. Pantarei. Tudo flui. Tudo flui. De fato, Heráclito permaneceu na história como filósofo do devir. Devir. Mas a crítica contemporânea já demonstrou que essa interpretação é redutiva. Sob as aparências mais mutáveis, ele entrevê uma lei, um princípio unitário. Essa lei de interdependência dos contrários, segundo a qual cada par de opostos forma uma indivisível unidade, é o Logos. Lo, Gosto. A razão que governa todas as coisas. Mas os homens, na sua maioria, são incapazes de ouvi-lo. A produção de Heráclito foi reunida no texto Sobre a Natureza. Restam apenas 130 fragmentos. Entre eles estão alguns trechos selecionados, né, para esta antologia. Temos aqui, não tenho esse slide, mas eu vou ler o que diz. Gravura de Bellori, 1685. O semblante de todos os filósofos antes de Sócrates é totalmente desconhecido. As estátuas gregas e romanas também são fruto da imaginação. Continuando, né? Todos têm um logos, mas só os despertos o sabem. O problema: qual é a lei que governa o mundo? Em que consiste o pensamento? A tese: a lei que governa o mundo, e portanto a mente do homem, é o logos, palavra de difícil tradução. É o pensamento, a razão, a inteligência, o discurso, quando afirma a verdade e se afasta da opinião. Mas é também o princípio de tudo, a lei que regula o funcionamento do cosmos. Todo homem, enquanto parte do universo, participa do logos universal, mas existem profundas diferenças entre o modo de pensar dos indivíduos. Alguns, os adormecidos, limitam-se às percepções imediatas, vivem como que num sonho e desenvolvem opiniões subjetivas. Outros, os filósofos ou os despertos, utilizam o logos de modo consciente e conseguem penetrar profundamente na verdade da natureza. A sua origem, a filosofia coloca-se em oposição à mentalidade comum. Todos os homens pensam. O logos é comum a todos. Os processos pelos quais o pensamento se desenvolve são desconhecidos do próprio pensamento. Os homens não entendem esse logos, que é sempre, nem antes, nem depois de tê-lo ouvido. Os homens não entendem esse logos, que é sempre, nem antes, nem depois de tê-lo ouvido. Mesmo que todas as coisas aconteçam segundo esse logos e as pessoas provem, por meio de palavras e ações, da mesma forma que eu faço, que distinguem a natureza de cada coisa, ainda assim elas parecem inexperientes. Mas aos homens permanece oculto o que fazem quando despertos, do mesmo modo que não são conscientes do que fazem dormindo. O pensamento torna-se possível pela sua intrínseca racionalidade. É preciso que aqueles que falam utilizando a mente se apoiem no que é comum a todos, como a cidade em relação à lei, e ainda mais do que isso. Todas as leis humanas, na verdade, alimentam-se de uma única lei divina, já que esta domina tudo o que deseja, basta para todas as coisas e ainda sobra. A racionalidade é analisável em si mesma, independentemente dos processos pelos quais se desenvolve. Ninguém, entre todos aqueles cujos discursos ouvi, chegou a isto, reconhecer que a sabedoria é distinta de todas as coisas. Os melhores aspiram à glória eterna. Os melhores preferem a única coisa em relação a todas as outras, a glória eterna em confronto com as coisas passageiras. A maioria, no entanto, pensa somente em se satisfazer com os animais. A filosofia não se dirige diretamente ao mundo, mas chega a ele por meio da indagação da alma. Eu indaguei a mim mesmo, os confins da alma nunca poderás encontrar, por mais que percorras os seus caminhos. Tão profundo é o seu logos. Não nos banhamos duas vezes no mesmo rio. O problema: o mundo possui uma estrutura coerente ou é contraditório? É estável ou está sujeita a uma perene transformação? A tese. A tese do dever universal sugerida por Heráclito, em alguns aforismos, está entre as mais conhecidas e importantes de toda a história do pensamento ocidental. Nada existe de estável e definitivo na natureza. Tudo muda continuamente. Daí, podemos dizer que não nos banhamos duas vezes no mesmo rio. Cada coisa é e não é, ao mesmo tempo. Todo o universo está submetido a um eterno fluir e a vida requer contradição, antagonismo, guerra. Nós mesmos somos e não somos, porque existir, viver, significa tornar-se, ou seja, mudar a própria condição atual por uma outra. Cada coisa está submetida ao tempo e às transformações infinitas. Não há nada no mundo verdadeiramente estático, e mesmo que pareça parado ou constante, é na realidade mutável, como a água do rio. Em resumo, o ser das coisas é o seu devir. Não é possível entrar duas vezes no mesmo rio, nem tocar duas vezes uma substância morta no mesmo estado. A vida é uma criança que brinca, que movimenta as peças do tabuleiro. Tudo flui e nada permanece. O sol é novo a cada dia. Vamos agora ao termo Logos. O termo Logos é talvez o mais importante de todo o vocabulário filosófico, mas não pode ser traduzido facilmente porque contém uma pluralidade de significados ligados entre si. Palavra, enunciado, definição, discurso, explicação, cálculo, medida, avaliação, razão, causa, pensamento, necessidade e outros mais. A afirmação de que o Logos é universalmente difundido significa que a racionalidade não é uma peculiaridade do homem, mas a substância mesma da inteira realidade. O princípio é o fogo ou o dinheiro. O problema. Qual é a origem do mundo? Existe um princípio fundamental de que tudo deriva? A tese. O axé, princípio gerador da realidade, consiste no fogo. De fato, tudo se origina do fogo e no fogo todas as coisas se transformam. Em um certo sentido, a resposta de Heráclito parece aproximar-se daquela formulada pelos pensadores de Mileto, que já haviam identificado o princípio fundamental em um elemento material. No caso de Heráclito, o fogo constitui mais uma metáfora do que um elemento natural específico. E isso é demonstrado na comparação com a moeda. Pela sua capacidade de transformar uma coisa em outra, o fogo pode ser substituído pelo símbolo do dinheiro, que por sua vez é capaz de trocar uma mercadoria por qualquer outra. Essa ordem universal, que é a mesma para todos, não foi criada por nenhum dos deuses ou homem, mas sempre foi e será fogo, constantemente vivo, que sempre se acende ou se apaga na justa medida. Todas as coisas podem ser transmutadas em fogo e o fogo pode se transformar em todas as coisas, do mesmo modo que se troca o ouro por todas as coisas e todas as coisas são trocadas pelo ouro. A guerra é pai de todas as coisas. O problema. Por que todas as coisas estão em devir? Qual é a energia que dá vida ao mundo? A tese. O devir realiza-se por meio da contínua passagem de um contrário a outro. Portanto, a lei que regula o mundo é aparentemente a guerra, o contraste entre elementos opostos em perene e recíproca alternância. Isto é verdade, segundo Heráclito, mas é também superficial. Sob um antagonismo dominante, pode-se perceber uma lei de harmonia. Porque as coisas em oposição, para existir, precisam umas das outras. É verdade que os contrários se opõem, mas é tanto mais verdade que, ao opor-se, estabelece um todo harmônico, assim como o escuro é necessário à luz e o dia é complementar à noite. A vida existe onde não há conciliação dos contrários, sinônimo de morte, mas luta e oposição. Um vive a morte do outro, como o outro morre a vida do primeiro. Entre os opostos há uma guerra constante, mas também uma secreta harmonia, uma mútua necessidade. Não existiria saúde sem doença, saciedade sem fome. Dito de outra forma, não pode existir uma subida que, ao mesmo tempo, de um outro ponto de vista, não seja também uma descida. Não pode existir vida sem antagonismo. A guerra é pai de todas as coisas. De todas é o rei. Revela uns como deuses e outros como homens. De um faz escravos e de outros, homens livres. O ser profundo das coisas é sempre uma unidade de opostos. A mesma coisa são o vivo e o morto, o desperto e o adormecido, o jovem e o velho. Estes, de fato, mudando, tornam-se aqueles e aqueles, mudando, por sua vez, se transformam nestes. O ser profundo das coisas é sempre uma unidade de opostos. O devir é a passagem de cada coisa à condição oposta. As coisas frias esquentam, as quentes esfriam. O que é úmido seca, o que é árido umedece-se. Para a divindade, todas as coisas são belas, boas e justas. Os homens, no entanto, consideram algumas coisas justas e outras injustas. Em cada contradição está implícita uma harmonia. A harmonia escondida vale mais do que aquela que aparece. O caminho em subida e em descida é um só e o mesmo. Aquilo que está em oposição se concilia. Das coisas diferentes nasce a mais bela harmonia e tudo é criado pelos contrários. Tudo é um. Agora vamos para o termo final. Panta. Rei. Rei. Panta. Rei. Em grego significa tudo flui. A síntese da doutrina heraclitiana do devir. Os filósofos da escola de Mileto já haviam notado a importância dos fenômenos de transformação que regulam a vida da natureza, vendo nesse dinamismo as alterações progressivas do axé. Heráclito, ao contrário, percebe o princípio primordial, arquétipo, justamente na própria transformação da matéria. Tudo vem e tudo vai, incessantemente. E nesse movimento reside a natureza das coisas. Bom, gente, por hoje é só. Filosofia. Filosofia, primeira aula, já está concluída. Vamos ver qual seria a próxima. Olha, vou ler. Vamos para história. Né? História é o seguinte, pela adiantada da hora, infelizmente, não vai ser possível continuar. Mas eu vou, pelo menos, ler a apresentação de história. Vou tentar ler. Slide a seguir. A educação é o ponto em que decidimos se amamos o nosso mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e vinda dos novos e dos jovens. A educação é, também, onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e, tampouco, arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós. Hannah Arendt, se escreve assim, Hannah. Entre o passado e o futuro, São Paulo. Perspectiva, 1972. A tarefa de construir um saber histórico voltado para a vida, para os problemas contemporâneos, que possibilite explicar as bases materiais sobre as quais se assenta a nossa civilização e reconhecer os rumos para onde elas estão nos conduzindo, é um dos grandes objetivos desta obra. Faz parte da tarefa do educador auxiliar o aluno a reconhecer a relação dinâmica que une o passado, o presente e o futuro. O jovem deve perceber que não se pode compreender o presente sem conhecer o passado, nem conhecer o passado ignorando o presente. É justamente essa riqueza de possibilidades que torna a história um campo de estudo tão fascinante. Esta obra apresenta uma metodologia que transforma a aprendizagem num saber significativo, amparada em referenciais conhecidos e contemporâneos e, por isso mesmo, dotada de sentido e interesse. A tarefa de enfocar o saber histórico como uma relação dinâmica entre passado, presente e futuro concretiza-se particularmente nas aberturas de capítulos, nas leituras e questões dos textos complementares, nas atividades da seção A História tem um Presente. A variedade de documentos, incluindo os que surgiram com a revolução da informática, os textos e as atividades propostas, permitem a inserção de novos objetos históricos entre os quais as relações do homem com a natureza, a história das doenças e epidemias, das relações com o próprio corpo, dos excluídos, mulheres, crianças, prisioneiros, doentes mentais, camponeses, negros, entre outros. Neste novo trabalho, esperamos transmitir a ideia de que a história, resultante de diversas influências e ações, pertence a todos os atores sociais e que sua interpretação, embora finita, é aberta. Procuramos contemplar os diferentes discursos, vozes e ações tratados como expressão das tensões históricas. Construir o conhecimento histórico dessa forma é buscar caminhos possíveis para transformar a relação entre ensino e aprendizagem e criar estratégias que contribuam para formar uma prática social humanizada e cidadã. Bom, vou apresentar aqui os slides e encerrar o programa, mas primeiro slide temos aqui slide Morro da Favela, obra de Tarsila do Amaral, 1924. Vamos para o próximo slide. Antes e depois, charge de Angeli, né? 2005. Vem um slide bem interessante de um índio, né? Caçando e um índio na cidade grande, né? Vamos lá. Próximo slide. Pentes de madeira produzidos em Gana e no Congo, século XIX. Próximo slide. Máscara africana de madeira produzida pelo povo Igbo da Nigéria, séculos 19 e 20. O fazer história. A charge, a pintura e os objetos demonstrados são considerados fontes históricas. O que você entende por isso? As fontes históricas podem ser classificadas de várias maneiras. Qual é o tipo de fonte de cada um dos objetos representados? Que informações as fontes podem fornecer? Quais os cuidados que devemos ter ao analisar um documento histórico? O texto do historiador francês Marc Bloch, né? Se escreve assim, Marc Bloch. Traz uma característica muito importante da ciência histórica. Qual é essa característica? O sentido da história. A palavra história é uma palavra antiquíssima. Seguramente, desde que surgiu, já há mais de 2 milênios, nos lábios dos homens, ela mudou muito de conteúdo. Mesmo permanecendo pacificamente fiel a seu glorioso nome helênico, nossa história não será absolutamente, por isso, aquela que escrevia Hecateu de Mileto. Hecateu de Mileto. Assim como a física de Lord Kelvin ou Langevin não é a de Aristóteles. Física de quem? Lord Kelvin ou Langevin. Langevin. Aí vamos fazer uma observação aqui, né? Sobre Hecateu de Mileto. Hecateu de Mileto é, cerca de 546 a 480 a.C., foi historiador e geógrafo grego, nascido na cidade de Mileto, na atual Grécia. Lord Kelvin, 1824-1907, inglês, e Paul Langevin. Paul Langevin, 1872-1946, francês, eram físicos. Né? A palavra história é uma palavra antiquíssima. Seguramente, desde que surgiu, já há mais de 2 milênios, nos lábios dos homens, ela mudou muito de conteúdo. Mesmo permanecendo pacificamente fiel a seu glorioso nome helênico, nossa história não será absolutamente, por isso, aquela que escrevia Hecateu de Mileto, assim como a física de Lord Kelvin ou Langevin, não é a de Aristóteles. Mais dois slides, né? Para os slides. Vemos aí a apresentação do grupo de samba de roda Brilhantes de Irará, em Salvador, Bahia. Foto de 2009. O samba de roda do Recôncavo Baiano foi declarado em 2004 Patrimônio da Humanidade pela Unesco, órgão da ONU para Educação, Ciência e Cultura. O samba foi eleito na categoria Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade, né? Com a construção da história. Próximo slide. Cidade de Goiás, Goiás, 2007. Em 2001, a Unesco declarou Patrimônio da Humanidade o Centro Histórico da cidade de Goiás, graças à riqueza de sua arquitetura civil e religiosa e à sua cultura, que preserva inúmeras tradições locais. As imagens que você viu, né, acabou de ver, são exemplos de importantes manifestações da cultura e da arquitetura brasileira. Em 2004, a Unesco reconheceu o samba de roda do Recôncavo Baiano como patrimônio oral e material da humanidade. O título é uma forma de valorizar e proteger a produção cultural dos países. No Brasil, a Unesco atua em parceria com o IFAM. Coloca aqui. Unesco e FAN, que é um N, né? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e outras autoridades nacionais no planejamento de ações para proteger, recuperar e promover o usufruto do patrimônio. O legado cultural e material de uma região, estado ou país é um importante documento histórico, de fundamental importância para a história e para a memória de seu povo. A reavaliação do conceito do que é documento ou fonte histórica e que deve ser preservado para a posteridade ocorreu a partir dos anos 1930 do século XX. Não só os registros oficiais mereciam o título de documento histórico, mas toda a produção humana, como objetos, monumentos, moradias, instrumentos de trabalho, pinturas, poesias, músicas, lendas, relatos orais, além de diferentes registros escritos. Antes disso, considerava-se fonte histórica apenas os documentos oficiais, emitidos pelos órgãos públicos, como certidões de nascimento, atas e editais. Nesse sentido, a noção do que é um documento histórico foi substancialmente alterada, como você pôde verificar na iniciativa de premiar o samba de roda baiano. Próximo slide, né? No próximo slide, alguidar marajoara, cerca de 1800 anos atrás, cerâmica decorada com pintura vermelha sobre o branco, Ilha de Marajó, Pará. O que é história? História é um vocábulo de origem grega que significa conhecimento por meio de uma indagação. Ela deriva de istor, sábio ou conhecedor. Sábio ou conhecedor. São muitas as definições que se fizeram dessa ciência. O historiador francês Marc Bloch definiu a história como a ciência dos homens no transcurso do tempo. O francês Lucien Febvre, não sei como pronuncia, mas também historiador, destacou que a história é um processo de mudança contínua da sociedade humana. Segundo o brasileiro Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, escritor e lexicógrafo é dicionarista, pessoa que elabora dicionários. História é a narração metódica dos fatos notáveis ocorridos na vida dos povos, em particular, e na vida da humanidade em geral. Já para o historiador e sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, a história é o estudo do que os homens do passado fizeram, da maneira pela qual viviam, das ideias que tinham. De acordo com os conceitos citados, podemos concluir que a história é o estudo que os pesquisadores fazem dos homens do passado, mostrando como viviam e o que realizaram os povos que nos precederam. É importante deixar claro que história não é a soma dos acontecimentos do passado, mas o resultado das várias pesquisas feitas sobre esse passado. Em outras palavras, o esforço intelectual para compreender e explicar como era a vida em outros tempos. Existem muitas outras definições de história e diversos modos de conceituá-la. No decurso da obra, teremos a oportunidade de ver várias interpretações em ação. Bom, pelo adiantado da hora, né? Mais uma vez, eu vou encerrar o programa e no próximo episódio eu vou retomar história falando sobre as fontes históricas e o que faltou dar, né? Infelizmente, faltou muita coisa ainda e eu não tinha noção do tempo que leva só para ler e, né, demonstrar os slides, especificar as palavrinhas, né, mais difíceis aqui. Então, é só lembrando o endereço do blog, verbatão. Os bons entenderão o que significa essa palavrinha aqui. Ponto TK. E o e-mail, né? Verbatão, arroba, né? Bom, por hoje é só. A aula de hoje foi bem mais. A aula não, né? O programa de hoje foi bem mais corrido, né? Mas. Bom, gente, por hoje é só e eu agradeço mais uma vez a vocês e até a próxima. Bye bye. Cinco elevado a 2 dá 25. Pausa.